219 para 2-50, Max. 02-50, boa noite, 69. Não é 45, tem identificação, eu se mantenho a nível de voo 050, autoriza do Chile da corrigindo. 76 desvios, informe alterno, quando tiver condição de curva à direita, eu se mantenho 050. É, informe alterno, dos desvios. Agora é a transferência de comunicações à torre, radial, corrijo, 407. Aguarda o resultado, transferência, 407. É 6210, WF, separa 2003, altímetro em Salvador, 10 no 1, chama estabilizado no localizador. WLS, para 10, chama na estabilizada, chama 6210. Controle, o CDA 6327. Siga. É, nós estamos com um problema aqui, solicitamos fazer o update da EL em algum melhor nível para o senhor aí para resolver. E vamos ter que retornar para Salvador. Qual foi o motivo? É, flap, um problema de assimetria de flap. Seguinte, eu vou fazer o seguinte, senhor, vou ter condições lá na proa 230 por 15 milhas. Melhor seria alguma posição que a gente pudesse ficar em órbita aí. Vicente, então, tá se esperando na posição da EL? Qual é a melhor altitude que a senhora espera? Aí, o senhor escolhe. Prima até 120, com esperar ainda EL, 6327. 120 ainda EL, 6327. E quando eu aguardo para o seu retorno a Salvador? Ok, vamos executar o checklist aqui e te chamo de novo. Obrigado. Tente. Alô, Oscar. Tráfico autorizado, toque arremetida 917, vento uma centena, 79. Sempre toque arremetida 917, Oscar. 895, patrulha 07. 7 na sua escuta, na vez da rotatória. Tente, patrulha 07, confirma intenções de pouso. Pouso no Graé. Então da presente, prossegue final da 107, aguarda na autorização de pouso, patrulha 07. Da presente, direto para final da 107, aguardando a autorização, 07. Chame a Sonali para o táxi, chame torre 118, decimal 95, papel Fox November. ONU 66, isso para 3.000 pés, o altímetro em Salvador, 1.0, 1.1. 3.011, eu vou 1.1.66. Terra, você acha que tocou e arremeteu ao 1.7, vai curvar agora à esquerda, circuito padrão, aguardando para girar a base. Para informação, a 500 pés, eu tenho um helicóptero prosseguindo para pouso na 1.7. Tá, paciente, entendeu? Curva à esquerda, circuito padrão 97, Serra Gostosa. Informação será o pouso final do Golf Delta. Quente. 2309-19. Colo 645, redução para 2509. Com 59, reporte no solo controlado. É só parar no solo, 07. Boa noite, menor, pode ir pro apelo. Apelo, boa noite, menor. Boa noite, boa noite, menor. Espera sobre Dael, mantendo o nível 120, o Xenair 6327. Enquanto eles ficam no aguardo para o reporte, se virá proceder para o destino conforme planilhado e o retorno ao Salvador. Ok. Controle Salvador, uma boa tarde, 143 da Ucha, 240 para 160, a informação é a Quebec. Na reunião 4, a indicação desse mantendo de voo 0620, autorizado a chegada bom. 0620 na bom, é 143 da última. Boa noite, 69, redução para 210, mano. 210, não, boa noite, 69. Controle Salvador, o Xenair 6327, e solicitar retorno para Salvador. Sétimo, 37. Quanto tempo de tomar pro 330 inicialmente, por 20 milhas? Pro 330 por 20 milhas, o Xenair 6327. Certo. É 327, desça e mantenha o 050. Desce e mantenha nível 050, Xenair 6327. Prossegue sinal, agilizando por gentileza, tem livre pouso pista no 7, vanta de uma centena com 4 nós. Livre pouso no 7, Serra Golf Oscar, agilizado. Trilha 07, solo agora aos 21, até a próxima. Xenair 6310 na escuta. Xenair 6310, escuta. Prossiga. Na torre 1895. 1895. O nono 66 livre LF. Você para 2003, ultimamente em Salvador, no 091, chama estabilidade no localizador. 2007, 2011, foi tracionalizado no localizador Dexter, no 166. O 869, deixa para 3.000 pés, ultimamente em Salvador, no 091. 3.000 com o 091, boa noite, 69. Está autorizada até a interseção Oscar, reporte para cruzar ao 022. Na emissão de segurança pública, se possível, saquear pela vista decolada ao 0, nós agradecemos. X, Gente, mas a gente tem aeronaves em aproximação, a gente vai tentar fazer o possível aqui, tá, comandante? Me chama no hotel, por gentileza, e a gente analisa o tráfego. Portada, grato. Xenome 210, final da 10, trabalho, baixada e travado. É, 210, estou em contato visual, tem livre pouso no 0, vento na centena 49, altímetro 1011. Livre pouso, 910, Xenome 210. No solo agora os 23, autorizado backtrack, a estacionar a frequência livre. Obrigada, até a próxima. O Xenome 210, no solo 24, livre à direita, 12111. Direita 12111, Xenome 210. Direita 240, limite ao lado, Douro 1400. Salvador, boa tarde, Tran 3894, liberando 170, bateria 10. 2294, sem identificação, deixe manter o nível de voo 070, autorizado a chegar à Mari. 070 na Mari, 3294. Salvador 6154, 500 mil, provador 00, em questão. Para o ponto de espera. Sim. Obrigado. Mantendo isso aqui, Luiz, dá visão com a aeronave. O Xenome 210. Xenome 210, é, só já dê passagem à aeronave, não precisa nem parar. Vai reduzir no táxi, dê passagem à aeronave, siga o táxi até a seguida no táxi, depois via Juliette, portão 04. Sim, Martino, após a Polícia Federal, prossegue até o 04, o Xenome 2. A sua Fox November me escuta? Fox November me escuta? Fox November, táxi autorizado, Alfa, Juliette, pátio principal, Índia, ponto de espera, torre novamente em 1895. Sony 0136 no transponder, 4302. Fox November, táxi via Alfa, Juliette, Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, torre 895. 0203, livre elétrico aqui, para 10, chama estabilizado. 2000 pés, boa noite, 69. Xenome 6327, desespera 3000 pés, altímetro em Salvador, no 011. No 011, descendo para 3000 pés, Xenome 6327. Centena com 39, altímetro 1011. Livre pouso, 90, comendo 11, gol, 1166. 17. Afirmativo, aguarde para o localizador. Bora. Na 37, para interceptar o curso do localizador, curve à direita para o 070, isso para 2000, chama estabilizado. Testa 2000 pro 070, chamará estabilizado o Xenome 6327. Xenome 143, redução de velocidade para 2309. 2309, reduzindo, 6143. Tá estabilizado, Campo à Vista, Gol 869 e o tráfego à frente também. 69, complete aproximação, LS, Xana 2, Salvador, em 1-8, decimal 95. 295, obrigado, até mais. Salvador, boa tarde, boa noite, 869. Boa noite, 969, é o número 2, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, boa noite, 69. No 645, desça para 3.000 pés, altímetro 1011. 3.000, bem onde, gol no 645. 645, curva esquerda para 1.80. Esquerda 1.80, 645. Estabilizado o localizador da 1.0, Xanar 637. Xanar 37, complete aproximação, LS, Xanar 2, Salvador, em 1.8, decimal 95. Complete, chama Flore 1.8, decimal 95, Xanar 637. Xanene 143, isso para 4.000 pés, o altímetro em Salvador, 1.0, 1.1. 4.000, com 1.000, com 1.0, 1.1, Xanene 143. Segurando a direita, 2.1, 1.1, gol, 1.1, 1.6. Salvador, Xanene 637, estabilizado no localizador a 5 milhas de distância. Reporte 327, reporte marcador externo, baixado, extra-mar. Reportar, Xanar 637. 1869 da Gol, vento 1.8, correção 0, 0.80 graus, 039, altímetro 1.011, tem livre pouso 1.0. Livre autorizar interceptar o localizador, comprou 130-645. Esse é para 2.000, agora é transferência de comunicação. 2.000, vai ser transferência, gol no 645. É 327? No Salas 3-1, livre à direita, 1-2-1, decimal 1. 1-2-1-1, confirme. Afirma, 1-2-1-1. 7-8-9-9. No externo, Oceaner 6327. Oceaner 6327, continue a aproximação, aguardando o pista livre. Baixado e travado? Baixado e travado. Leme 143, isso para 3.000 pés. Aguarde o final, Elias. 3.000 pés, Elias. É, o Xanar 6327. Solo gol no 869, livrando na pista. 869, táxi, Alfa Juliette, portal 62. Alfa Juliette, 62. Salvador, azul 4206, informação Trindade, informe visual com campo 4302. Complete aproximação, ele é assistindo a torre Salvador em 118, decimal lá. 1895, agora o 64. 43, desce para 2000 pés, livre ali a temperatura no zero, chama estabilizado no localizador. 2000 descendo, vai chamar, estabilizado. Visual do campo, patrulha 02. Patrulheiro 2, se para ingresso no circuito de trato, o Xanatu e Salvador em 1-1-8, que sinal na 5. 1895. 45 alinhando para decolagem. 7-6-4. Papá Rodolfo, Papá Fox, November, tem livre decolagem, pistão no zero, vento uma centena, 2-9. Está iniciado, Fox, November. Última, Salvador, 1-0-1. Para 3.000 pés, na 3894, altímetro em Salvador, 1091. Na 3.000, Porte Nacional, aguardando autorização de pouso, o Patrulha 02. 02, apresenta para o HS, reportará no final. Patrulha 02, reposte no través da Inmar, por gentileza. Torres, peguei uma rádio pirata aqui, pode confirmar novamente? Afirmo, reporta através da Enrimar, por gentileza. Ah, desconheço o local, pode ser da posição rotatória? Gente, tem condições de me informar a 3 milhas da cabeceira 17? Tenho condições sim, senhora. Então reporte a 3 milhas da 17. 02. Pula 645, sem livre pouso no zero, vento uma centena, 39. Livre pouso, pista no zero, agora vem 35. Papá Romeu, Papá Fox, November, decolou aos 35, controle 119, decimal 35, bom voo. Controle 119, 35, grato, boa Páscoa, Fox, November. Eu também, até a próxima. 06. Correto para posicionamento. Ativar direto Elefa para o Papa Fox Trot para Weber? Tudo Elefa, Papa Fox para Weber. Direto Elefa, grato, Fox para Weber. Zona final do INS, EXE da 1-0, assinar 1-43. 1-43, complete aproximação, LS, Xanatu e Salvador em 1-8, de sinal 95. 1895, vai chamar o assinar 1-43. 5-9-1, um minutinho, cópia. Gente. Oi, comandante. 1-1. Estabilizado na 0-9. O Patrulha 02 tem o tráfego adicional, agora também está interceptando a final da 1-0, um Boeing, um Airbus 320. Continue a aproximação, reporte no solo controlado. Está ciente, o Patrulha 02 vai agilizar. Está na proa do equipamento. Gente, vento é uma centena com 3 nós, reporte solo controlado. 02. Salvador, boa noite, né? 1-4-3, você é a senhora de não pode ser isso, né? 2-1-1, obrigado. Gente, o 2591 autorizado Salvador Vitória, nível de voo no 60, via Golf 677. Saída Coral, decola da 10, curva direita, 5490, 1935. Forte, prosseguindo para pouso no Pátio 4. Não interfere com a sua aproximação. O vento é de uma centena com 3 nós, o altímetro 1011, tem livre pouso na 1-0. Afirmativo. Livre pouso, pista no 0, chanel 61, no 4-3. Na final do Graero, 02. O Em contato visual, vento uma centena com 39, reporte solo controlado. 2. Controlado aos 3 nós até a próxima patrulha. Eu também, Felipe Papa. 6919. Prossiga. Qual é a qualidade do plano de voo da Jornada Nacional? Ó, aqui a gente tá constando que não tá válido o plano do senhor. Ah, tá bom. Mais 13 minutinhos ainda, seu plano tá valendo. 13, obrigado. Tá, ok. 2-1-1. 2-1-1-3-4, caminhão 4-3. Salvador, boa tarde, TAM 3894, passando externo, mais travado. 3894, estou em contato visual, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 080 graus com 5 horas, altímetro marca 1011. Livre pouso, 1011 no ajuste, o 3894, mais travado. Estou dando uma retirada. Romeo, Papa Fox November, é o centro Recife 260, alternativa 28, décimo 8. 260-1288, Fox November, boa noite. No solo agora aos 4-3, livre à direita e chame solo em 121, decimal 1, e uma feliz Páscoa. Livre à direita, solo 21, decimal 1, 121 no solo. 211, copiado, o 3204. Terminando o parqueamento do 07 neste momento, observe a mesma, taxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro 1011, azul 6909. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, zeta uma centena, 59. 6-3-2-9-4, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha a posição antes da Juliette, 3894, para informação, posição prevista ao 03, encontra-se ocupado nesse momento. Informação Quebec. 3897, pronto para a cópia? Pronto. Autorizado Guarulhos, nível de voo 320, Viator Zulu 10, Taubaté. A subida será da El, Leda, Motiva. Primeira curva à direita, após a decolagem, cabeceira 10. Código 54 no meia e o controle 119.35. Pós 2000, voo Leda. Autorizado 4206, chama para o táxi. Livre de posto de pé de acionamento, azul 4206. Boa noite, o Chené 6201 para o Galeão, nível 380, por favor. 01 na baixa, cópia Galeão. Nove no nove, voo direto da Dino. azul vai voar, 699 vai voar direto da cidade, né? Obrigado. O azul 2591 passe 3 para a puxa da lista. Autorizado, 2591 chama para o táxi. 2591. Salvador, azul 4206 para o táxi, alterna Maceió, autonomia 3 horas, 28 minutos, POB 120. Táxi à direita via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 10114206. Livre táxi à direita, ponto de espera 10, torre 1895, ajuste 1091, azul 4206. São 3894, ingresso IES, posta 03. Salvador, azul 4206, ponto de espera do 10, pronto. 4206, boa noite, a linha decola 10, vento na centena, 49. Livre, alinhar e decolar, pista 10, azul 4206. Corrigindo, Oceaner 6201, pronto para cópia? Pronto. Autorizado Galeão, 360, rota direto Irume, upper November 857, após Moço. A subida será da El, Leda, Irume, com a primeira curva direita após a decolagem cabeceira 10. Código 5401 e o controle 11935. Perfeito, Galeão 360, DCP Irume, após Moço da El, Leda. Estimou Irume, curva direita após decolagem da 10, 540 transponder 1935 para decolagem, hoje não é mesmo? Correto, para posicionamento. Salvador 2591 para o táxi com 61 de PLB, 4 horas de autonomia, alternando Porto Seguro. Táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste 10-11, o azul 2591. 206, decolou 52, controle 119, decimal 35, bombom, feliz Páscoa. 119, decimal 35, azul 4206, obrigado, boa noite. Controle Salvador, azul 4206, decola Puca, Libra 1700 pé. Azul 4206, contato na terra, decola Eren, sobe mantém 350 Puca. Sobe mantém nível de voo 350 Puca, azul 4206. Boa noite, Gol no 869, autorização Brasília. No 869, um minutinho, Copa Brasília. Escuta. Azul 2591, decolou 01. Controle 119-35, uma boa viagem. 2591-1935, obrigado, boa noite. Controle, boa noite. Deixa o azul 2591. Autorizada a sinal da pista no zero. Parou 2795, a mensagem? Vamos lá, de novo. Azul 2795. Desce a 2000 pés. 09. Autorizada a sinal da pista no zero. Ok, 2795. Descendo para 2000. Autorizado final, pista 10. Controle baixo, azul 2591. 2591, contato radar na decolagem, a saída coral, sobe o nível de voo 160, vigilante. 2591, na sessão 160 na coral. Obrigado. Azul 4206, chama Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 645, Quebec, confere, autorizado Vitória via Perusque 50, nível 360. Decolagem não no zero, curva direita, saída da El, transição B10. 1935, controle, 5427, transporte. Obrigado, Vitória, Perusque 50, nível 360, decolagem 10, curva direita, da El, B10, 1935, controle, 5427, transporte, voo no 645. Cortei somente a transição no 645. Da El, B10. Correto, da transição de 10 no portão 2, chama pronto, voo no 645. Vai chamar agora no 645. Corre Salvador, muito boa noite. É o Azul 2795, final ILS 10. Azul 2795, boa noite. Continua a aproximação, reporta o externo trem checado. Ajuste 10111. 0011, vai reportar no externo, quando baixado, checado, azul 27, 1. Passou externo, baixou e travou, azul 2715. 2715, tráfego avistado, livre pouso 1-0, vento 1-0 grau, 5-9. Pouso autorizado 1-0, 2715. Infraero tá ciente com 4202. Ciente, chama até. Possível na frequência da torre 3895. Oceania 6259, formação Romeu, Guarulhos. Oceania 6259, prepara da Hélio da Morte, vai aguardar a cópia. Tá. Oceania 6259, pronto, quase. 6259, autorizado Guarulhos, via rota do plano, nível 360. Decolagem da pistão no zero, primeira curva à direita, saída da Elle da Motiva. 71935, controle de Salvador, 5422, transporte. Guarulhos autorizado, nível 360. 190 é a pista, curva à direita, na da Elle da Motiva. Sente, o 8-69 aguarda pro táxi, a aeronave da Oxanel vai cotejar a informação. Oxanel 6259 coteja novamente, não foi compreendido. Foi não. Vamos lá. 10 é a pista com curva direita, decolando da Elle da Motiva, decola, chama 1993. Rota do plano, 360 aprovado, 5422 ao transponder, 5269. É 5269, Oceania. Confirmando 5422. 5422, afião. Correto, porção 7, pronto, 6259. Chamá-lo aí. 8-69 para o táxi autorizado, via parte 1 em Índia, ponto de espera 295, TNH no 011, é retaguarda do Boeing da companhia que finalizou o push no 02. Agora confirme novamente as informações de pessoas a bordo autonomia e alternativa. Oxi, o Salve Taxi, ajuste 11, seguindo companhia no PAT, e o PLB é 179, autonomia 0347, e o alternado Campinas. Gente, 1869. Azul 2715 Alfa, seguindo PAT 3, por favor, em Colhema. Fala, Azul 2715. 2715 Alfa, quilo, PAT 3, por favor, em Colhema. Alfa e Kilo, Pátio 3, 7-9-5, 5 Lima. Para o táxi de voo, no mesmo tem 116, Galeão, 3 horas e 40. Solo da 3297, pushback, acionamento, posição 5. No 645, taxiando já, no ponto de espera, mantém a posição, que é legal no 011, torre 1895. Já foi espera, galera, no 645.